manifestou de outro jeito. É que eu não sei mentir. Eu tento, mas muitas vezes tudo acaba engargalhado. Eu me entrego no olhar. Gaguei, espero pra ver se colou. É sempre fácil perceber que eu não sei mentir. É sempre fácil perceber que eu não sei mentir direito. Eu não sei mentir direito, não. Eu não sei mentir direito. Eu não sei mentir direito, não. Eu não sei mentir direito. Até que um dia uma pessoa me falou que a minha falta de malícia era o negativo de uma mesma falta. Manifestava naturalmente difícil. Eia, que se manifestava naturalmente difícil. Ele disse que eu sou confuso, mas sou claro. E é por isso que eu cheguei inteiro até aqui. Justamente eu, justamente eu, justamente eu que não sei mentir direito. Eu não sei mentir. Justamente eu, justamente eu.